233, autorizado decolar, pistão 10, vento 300 graus, 029. Charlie Bravo, décima senha 120, reporte para mudança de regras. Correu o 233. Havia uma viatura na pista? Negativo. A viatura nos informou que estava afastada da pista após a cabeceira 28. Estava alinhada no final da cabeceira, tá na marca da pinta, da pintura da pista. E se a gente tivesse algum problema? Anteriormente à sua decolagem, o Solo, a minha assistente aqui, tinha coordenado com esta viatura e foi claramente solicitado a posição da operacionalidade da pista, e a viatura falou que estava além da cabeceira e que a pista estava operacional para decolagem, livre para decolagem. Agora, onde ela estava, realmente não, aqui na nossa distância não tem condições de vermos se ela mudou de posição ou não. Mas a pista foi gravada que estava livre. Porque no meio da pista eu avistei a viatura. Ela indo em direção ao outro, posicionada muito próxima das marcações de pintura do início da cabeceira, entendeu? Eu não entendo isso como uma pista liberada. Gente, eu vou chamar a atenção então do motorista. Mas essa foi a informação que foi nos passada, que a pista estava livre para a operação. E ele estava além da cabeceira. Ok. Salvador, Bandeira 1233. Bandeira 1233, contato radar, acima de 1360, está autorizado para Eletro. 360, vai Eletro, Bandeira 1233. Eu vou Comandante 096, acendo a identificação do serviço da Mediona para nível de voo 050. Ano 233, chama aqui a 35, frequência ano 28.8, alternativa 26.0. É 35.8, para a minha zero. Passarelo 2223, mantém o ponto de espera, pista 1 a 0. Mantém o ponto, 2 a 2 a 7. Regras modificadas 103, ela tem frequência livre com a coordenação. Bom dia, contato radar, tudo bem, via saída Apuca para o nível de voo 350. 350 via Apuca, pode invadir a Apuca. Após 2006, autorizado a Apuca. Retirar a Apuca após 2000. O meu Victor Hotel, livre acionamento e táxi, chame para o ingresso, pista 97. de 4234, chame seu prefixo, frequência 126.85, alternativa 25.45. 2.6.2.6.4.5.4. Pela 092 CMT Salvador, frequência 1.8.995. 1.1.95, voo 1.09. 4753, vista para 2006, transjunção 09, autorizado ILSFC, aposto estabilizado. Salvador, voo 0092, tá passando um oi, certo? Voo 0092, ciente. Chama de estado. Maravilha, voo 0092. Decolou, passou, escuta. 273, contato com a DAS, tem restrições para o nível de voo 960, a saída Arborono. Arborono, para o nível 960, 273. Visual com a pista. Visual agora na 092. A quantos pés estou? 500 pés. Ciente, autorizado o pouso. Pista no 0270 graus 069. Foi remetido, gol na 092. Prestação estabilizada. Ciente, gol na 092. Suba para 2000 pés. Procedimento de aproximação perdida. Guarde transferência de comunicações e controle. 2000, voo na 092. Você fica com a esquerda, ele formatou a frente. Chame agora o controle 1208.8. 308, voo na 092. Capatango Romeu Vitor Hotel, por favor. Estamos operando por instrumentos. Agora em Salvador, o teto estimado 6.0.0.10, o tráfego da rua avistou 510, porém iniciou a aproximação pelo dia. Confirma intenções. Aproximação desestabilizada, vamos lá na vez. O meu Vitor Hotel é negativo com relação à sua pergunta, terá que fazer um plano de voo e instrumentos. A decolagem, quando após ter feito o novo plano de voo, será da pista 1-0. Não é permitida a decolagem com teto de 500 pés na 1-7. Instrumentos. Gol 9092, curve à esquerda na proa 285. Esquerda 285, Gol 9092. Contra a esquerda na 280. 280, Gol 9092. Gol 9092, poderia informar o controle com quantos pés avistou a pista? Avistou com 600 pés, Gol 9092. Gente. Eu não vou dizer se eu vi a chegada bom, se para 4.100, ajuste 9.020. Informa com 500 de teto e 5 mil de visibilidade. Salvador, frequência 9.95. 9092, curva esquerda na proa 190, passa a proa 34. Esquerda 190, boa, 9092. Confirme, chamada tua, hein? 104753, sua transmissão está um pouco de baixa. Intensidade 3, clareza 3. Continue a aproximação, operação por instrumento, chame avistando e iniciando o procedimento de aproximação perdida. Positivo, aproximação para 1-0, reportar avistando ou arremeter. Está 4753. Agora recebo 5x5. Positivo, avistou a 1.010, está 4753. Ciente, autorizado pouso, pistão na 0, vento 260 graus, 079. Pesado, 3, 2, 3, 2, 3, chama seu 3, final frequência 1, 2, 8, 8, alternativa 1, 2, 6, 0. 753, no solo aos 49, libere pista à direita na taxa Foxtrot ou Golf, após Alfa, Juliette, mantendo posição antes da taxa Juliette para seguir até a posição 07. Aguarde novas instruções antes da Juliette. Ok, vamos ver lá na Golf, volta na Alfa e aguardando para a Juliette para o 0473. Solo agora, Salvador, em 121, decimal 9. Beleza, final do ILS, eu vou na 092. Formal 3, chame o turno na frequência, eu vou decimal 9. 1-1-9-5, boa na 0-9-2. Salvador, boa na 0-9-2, peça de terra. 1-0-9-2, teto estimado 1.000 pés. Operação por instrumentos. Chame avistando. Chame avistando, bora 0-9-2. Ciente, autorizado pouso, 250 graus, 079. Ciente, livre pouso, 90, boa na 096. Chama o seu 3, 2, 6, 8, alternativa 2, 6, 0. Bola 092, no solo 53, libere direita, chame controle o solo em 121, decimal 9. Bom dia. Direita 219, já acabou. Azul 491, deixa para 2.000 pés, autorizado em eleição 6. Salvador com oferecimento, controlante de teto, 5.000 de visibilidade. Alô, 0-2-0. Posição agora, que eu para Golf, tô aí. Por favor, se aguarde para o acionamento, aguarde coordenação, por gentileza. A aeronave reportou a 500 pés de teto para a decolagem da 17, 600 pés ao mínimo. Lógica Papa Wolf, modificado pistolo zero, mantém a saída coral Ono Bravo com curva direita após a decolagem, sem relacionamento, chama pronto para o táxi. Aventura chama Torre, né? A frequência no outro sistema, lá no centro. Antônio, Salvador, Salvador, azul 49, 81, sinal de 7 minutos. Azul 49, 81, ajuste 1020, mantém aproximação, reporte visual com campo. Altíssima pista para o nível de voo 050 e chegada a Bomé de 1. Você está com 981, fique atento à banda de pássaros na final. Ok, quando a gente tiver visual com eles, a gente vai ficar atento. Muito obrigado pela informação. Papa Golf autorizado, táxi reporte na Papá para o cruzamento da pista no 735. Agora sim, desloca um campo a 710, azul 4981. Azul 4981, pouso autorizado, pista 10, vento 230 graus, 05 nós. Vive pouso, não no zero, azul 4981. Gente, azul 4981, aguarde a avaliação do meteorologista, por gentileza. Confirmando, olha o Capata Golf. Só tem um gosto de carpapa golfe, informo que está oscilando o teto. Ainda iremos manter 500 pés. Jorge Carpapa Golf, autorizado o cruzamento da pista no 635, reporte na Taxway Quebec, pista no 635 livre. Então, hoje, Carpapa Golf, prossiga o táxi via Taxi Mike, na Lima, transfere controle e solo em 121 decimal 9. No 4981, no solo 02, libera direita, chame controle e solo em 121 decimal 9. 219, azul 49, outono. Capitão Washington, Capitão Wolf, pronto? Capitão Washington, Capitão Wolf, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 0-5 nós. Fernando, eu tenho uma pista, pista para 2000 pés, aí chama 020, livre a opção de altitude em TAP e reporte de estabilidade. Tanguásca, Papa Golf, decolado aos 07, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Golf. Controle ao Oscar, Papa Golf. Céu, Papa Golf, Submateu 060, via César Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, subindo para o 060. Céu, Papa Golf, após 2010, via direto Coral. Após 2000, direto Coral, Golf. Papa Tango Eco, Zulu November, autorizado táxi, reporte na taxiway Papá para o cruzamento da pista. Afirmam, devido à chuva e o teto agora de 500 pés, nós estamos operando esse metro. E a 312, como Salvador, com 600 de teto, 3 mil de visibilidade e chuva sobre o teto. Sobre o campo. Sobre 5 com esse teto. O Eco Zulu November é autorizado o cruzamento pista no 735, reporte na taxiway Quebec, pista 1735 livre. O Zulu November é autorizado prosseguir via taxiway Mike. Na Lima, transfere controle solo em 121 decimal 9. Foi verificado que é possível decolagem da pista 35 na lotar. Confirme intenções. Passando Ecos 1 Novembro decolado, zona 5, chame controle Salvador em 120 decimal 8. 108 Salvador. Papatango, Ecos 1 Novembro, bom dia, contato contato, Matanjo 070, saída Lepar. Guardião 08, 2 Salvador.